mundo essa coisa que não dá mais pé. O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era pedra vira corpo. Quem vai ser o segundo a me responder? Andar por avenidas enfrentando o que não dá mais pé. Juntar todas as forças pra vencer essa maré. O que era?